Alô, por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Todo mundo ouvindo? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar aqui num tema que eu considero fundamental e que é, evidentemente, uma continuação da análise que nós estávamos fazendo sobre o Kant. Esse fenômeno que eu vou abordar hoje, ele é um efeito remoto da influência kantiana, sobretudo no meio anglo-saxônico. Não se trata, vamos dizer, de influência no sentido explícito, direto, da aceitação de uma doutrina ou de uma ideia kantiana, mas, vamos dizer, da aquisição de um hábito de pensamento que só pode ter surgido graças ao Kant e que se propaga como se fosse um meme ou um vírus de computador que ele vai se multiplicando, as pessoas nem sabem de onde aquilo veio, e no fim, pensar dessa maneira acaba parecendo tão natural como se fosse, vamos dizer, a própria ordem eterna das coisas. Mas antes mesmo de entrar no assunto, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Houve um cidadão que escreveu aí um post dizendo que algumas pessoas consideram que o meu curso, embora muito bom, é um tanto caótico. Bom, a minha resposta é a seguinte: caótico é a mãe. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por que eu adoto este método, de entrar num assunto, prosseguir nele até um certo ponto, depois mudar e fazer todo um giro antes de voltar àquilo, né? Isto é o método filosófico por excelência. Quer dizer, o que caracteriza mesmo o pensamento filosófico na sua máxima profundidade é o seu caráter não linear. A filosofia nunca é, vamos dizer, uma demonstração direta. Onde ela tenta ser isso, vamos dizer, ela acaba se fechando num formalismo absolutamente estéril, como acontece, por exemplo, na ética de Spinoza, né, onde o sujeito coloca lá as suas cinco premissas e continua deduzindo geometricamente até as últimas conclusões. Isso aí é uma coisa profundamente hostil ao espírito da filosofia. Quer dizer, a perfeita demonstração lógica não faz, realmente ela não faz parte da filosofia. Ela faz parte eminentemente das matemáticas e da lógica, evidentemente, mas nem as matemáticas nem a lógica são a filosofia, na medida em que a filosofia ela busca sondar, vamos dizer, o mundo real da experiência. E o mundo real da experiência, evidentemente, ele não tem uma ordem linear. É só você olhar em torno e você ver que você não está colocado numa linha, mas você está, né, colocado num espaço ilimitado que tem, por sua própria natureza, vamos dizer, a ordem espontânea de um círculo no qual o centro é você. Tá certo? Quer dizer, você tem um eu, uma consciência e tudo se articula como círculos concêntricos em torno desta consciência. Onde quer que você tenha um sujeito cognoscente, a ordem do mundo para ele é esta. De modo que nós poderíamos, não seria um erro você enxergar o universo todo como um conjunto de centros onde inúmeros círculos concêntricos se entrelaçam. Tá certo? Também, quando nós pegamos, vamos dizer, em vez de encarar o sujeito, encaramos o objeto, você vê que qualquer um objeto dos sentidos, qualquer um, ele é um sistema de inumeráveis perspectivas. Né? Quer dizer, você enxergar um objeto é enxergá-lo por um lado, sabendo que ele tem outros lados e que esses lados, de algum modo, são acessíveis, senão a você, a outros observadores ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou olhando este copo e eu não saberia que é um copo se eu não soubesse que a pessoa que está olhando pelo outro lado está vendo o outro lado. Quer dizer que, vamos dizer, a presença desse observador real ou potencial que complementa a minha visão com uma visão, vamos dizer, oposta e articulada com esta, isto faz parte da percepção de qualquer objeto. Isto é, se você vê um copo, um gato ou uma mesa, você sabe que aquilo não está solto e isolado no espaço. tá certo? Mas que ele é um conjunto de perspectivas que outros observadores podem apreender e que você mesmo pode apreender. Nenhum objeto tridimensional tem a capacidade de se mostrar com todos os seus lados imediatamente para um mesmo observador. Isso seria o mesmo que não ter lados. Tá certo? Então, seria como se fosse, vamos dizer, um ponto não dimensional. Este é visto por todos os seus lados ao mesmo tempo, precisamente porque ele não existe. Então, tanto pelo lado do sujeito quanto pelo lado do observador, você observa que toda a experiência que nós temos do mundo é, por um lado, do ponto de vista do sujeito, são círculos concêntricos, e do ponto de vista do objeto, é o que eu chamei de perspectiva rotatória. Nós estamos sempre girando em torno dos objetos e vendo-os de inumeráveis maneiras que se articulam. E se não se articulassem, eles seriam como figuras planas num papel, não seriam objetos reais, tá certo? Então, como pode a filosofia penetrar intelectualmente num universo de experiência constituído desta maneira? Só se ela proceder exatamente de acordo com a mesma estrutura da ordem que ela está pretendendo apreender, ou seja, círculos concêntricos e perspectivas rotatórias. Sempre, sempre, sempre, sempre. Então, girar, tá certo? Em torno dos objetos e nunca cair no engodo, vamos dizer, da ordem linear ou da hierarquia lógica. Nunca. Quer dizer, a hierarquia lógica, ela existe, evidentemente. Mas ela só serve para você estudar a lógica. Ela não tem nada a ver com a estrutura da realidade. Ela reflete o simples, vamos dizer, ela reflete a estrutura da linguagem humana, nem sequer do pensamento humano. Na linguagem humana, nós só podemos dizer uma coisa de cada vez. Nós dizemos uma palavra de cada vez, uma frase de cada vez, um parágrafo de cada vez e organizamos isso linearmente. Não há outra maneira de você falar, né? Até se você... eu posso desenhar e mostrar tudo ao mesmo tempo. Sim, você faz o desenho todo ao mesmo tempo ou você faz uma linha de cada vez? Né? Então, na nossa comunicação, nós temos essa... Vamos dizer, a linearidade faz parte da estrutura da nossa linguagem, da comunicação e não da realidade. Então, como é que nós vamos poder ajeitar, vamos dizer, a nossa comunicação de modo que ela possa apreender linearmente algo que não é linear? Eu digo, procederemos da mesma maneira que um desenhista. Nós vamos articular linhas. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Lanço um traço aqui, depois outro traço aqui, outro traço aqui, e aos poucos aquilo vai se complementando. É o único jeito de ensinar. Qualquer outro jeito, vamos dizer, ou ele é fraudulento, ou ele é um simples engano. Quer dizer, ordem expositiva magnífica que você encontra ou na ética de Spinoza, tá certo? Ou às vezes em certos tratados de filosofia escolástica, ela cria uma facilidade totalmente enganosa, onde você acredita que você, seguindo a ordem da demonstração, você está na verdade. Né? Sim, você está na verdade das provas e não na verdade da realidade. Isso é fundamental. Né? Você apreender, vamos dizer, uma demonstração e uma prova te dá a certeza da prova e não dos objetos que lhe correspondem. Este é o grande problema, vamos dizer, da inteligência humana. Nós podemos fazer uma demonstração ou lógica, ou matemática, inteiramente perfeita. Eu digo, bom, essa prova é verdadeira em si mesma. Eu digo, bom, mas e os objetos que lhe correspondem? Os objetos jamais correspondem a nenhuma prova pelo simples fato de que as provas, elas são montadas não com objetos, mas com os seus conceitos respectivos, os quais conceitos só apreendem certos aspectos da realidade e não todos. Por exemplo, se você pegar, vamos dizer, o conjunto das ciências existentes, né, isto, cada ciência em particular apreende só uma determinada faixa da realidade, o que significa que os seus objetos não são reais, eles são abstrações, são aspectos abstraídos de conjuntos. Uma outra ciência pega um outro aspecto, outra pega outro aspecto, outra pega outro aspecto, né, mas esse conjunto jamais corresponde com a realidade, ele não pode corresponder com a realidade, isso é absolutamente impossível. Eu digo, e a nossa experiência? Gente, a nossa experiência não apreende as coisas assim. Ela apreende as coisas no seu impacto direto. Não é isso? Ela apreende as coisas na sua presença. Então, isso quer dizer que sempre existe uma tensão, não digo uma contradição, mas uma tensão entre a realidade percebida e o que nós pensamos dela. Tá certo? Quer dizer, o pensamento, ele segue uma ordem linear, pensamento lógico, quando se expressa logicamente, ou literariamente, ele segue uma ordem linear e não tem como deixar de ser isso. Mas, assim como olhando um desenho, você sabe que você não está olhando para a coisa desenhada, mas apenas para uma representação ou signo dela, tá certo? Também nós temos que saber que perante qualquer demonstração, nós estamos, não estamos olhando para a realidade, mas para um signo. Tá certo? Esta consciência, vamos dizer, deste intervalo, todo mundo tem. E é por isto mesmo que nós conseguimos nos entender. Quer dizer, o indivíduo que me ouve falando, por exemplo, ele não está confundindo o meu discurso com as coisas a que ele se refere. Mas o ouvinte, ele conhece tanto o meu discurso quanto as coisas. Então, ele, na sua mente, ele consegue conectar uma coisa com outra. Não é isso? Agora, aconteceu que desde Kant se introduziu no vocabulário filosófico a ideia de que aquilo que é percebido de acordo com as nossas estruturas de percepção e não de acordo com a estrutura dos objetos, a qual estrutura nós não conhecemos. Eu digo, bom, isto, para começo de conversa, é uma estupidez monumental, né? Eu não posso perceber as coisas só de acordo com a minha estrutura de percepção, porque senão não haveria nenhuma diferença entre eu perceber as coisas e imaginá-las. Eu estou, vamos dizer, expressando apenas as minhas estruturas de percepção na hora que eu imagino. Mas na hora que eu percebo um objeto, ele tem que me impor a sua estrutura, porque senão nenhum objeto se diferenciaria de nenhum outro objeto. Você não perceberia a diferença, né, entre um elefante e uma lata de sardinhas. Aliás, antigamente existia, não sei se existe ainda, massa de tomate e elefante. Acho que existe ainda, né? Você não distinguiria entre o elefante e a massa de tomate e elefante. Tá certo? Porque a sua estrutura de percepção é a mesma nos dois casos. Então, de bom, algo tem de ser imposto ao objeto, pelo objeto. E isto o próprio Kant reconhece, mas ele não tira as consequências disto aí. Tá certo? Se eu digo, por exemplo, que tudo o que eu percebo pelos sentidos não são coisas, tá certo? Mas são apenas percepções, ou seja, se eu uso o termo percepção no sentido corrente que tem em inglês, eles distinguem facts e perceptions, né? E eles dizem, o que interessa não são os fatos, são as percepções. Quer dizer, cada um tem uma percepção diferente e é tudo subjetivo. Eu digo, muito bem, se fosse assim, quer dizer, eu não percebo as coisas diretamente, mas as percebo através de representações mentais, tanto quando estou imaginando, como quando estou percebendo. Por exemplo, agora estou vendo as pessoas aqui, estou vendo essa câmera, estou vendo essa estátua aqui desse touro, etc, etc. Então, eu estou vendo estas coisas ou estou vendo a representação mental delas, né? Ou seja, a minha percepção é a percepção de um fato. E não há como separar, no caso, a percepção e o fato, ou percepção é uma coisa, o fato é outra completamente diferente, e praticamente não há relação entre as duas coisas. Digo, muito bem, se eu, ao perceber as coisas, eu as percebo não diretamente, mas através de uma representação, pergunto como eu percebo a representação? Agora, então, por exemplo, eu imagino aqui um touro. Então, eu visualizo a imagem do touro. Mas eu estou visualizando essa imagem diretamente ou através de outra imagem? É claro que é diretamente. Não é isso? Então, se eu não percebesse as coisas diretamente, mas através de uma representação, eu, para cada representação, eu precisaria de outra representação, e outra representação, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e assim indefinidamente. Isso não acabaria nunca. Portanto, em algum ponto tem de haver um contato direto entre o sujeito cognoscente e o objeto. Contato que não é determinado exclusivamente pela estrutura de percepção do sujeito, mas pela estrutura de apresentação do objeto. Não é isto? Então, até eu coloquei umas notinhas no Facebook que eu vou usar como mote desta aula. É o seguinte: intuição é conhecimento imediato, isso é sem intermediações. Isso aqui é uma coisa básica, básica, básica. Se ela não existisse, não existiria conhecimento nenhum. Pois o conhecimento dos intermediários precisaria de outros intermediários, e esses de outros ainda, e assim por diante, ilimitadamente. Se falamos, por exemplo, da intuição sensível, dizer a sério e não como mera abreviatura verbal, que só conhecemos objetos do mundo físico por intermédio dos sentidos, portanto não diretamente, é como dizer que uma arma de fogo não atira diretamente, mas por intermédio do cano, como se o cano não fosse parte dela e sim um ajudante externo. Então eu digo, bom, o que é a arma? É um esquema mecânico do qual o cano faz parte. Não é isto? E, do mesmo modo, a estrutura do sujeito cognoscente é um sistema do qual os órgãos do sentido fazem parte. Os órgãos do sentido não são uma outra coisa. Tá certo? Do mesmo modo que as representações mentais não são uma outra coisa, são parte de nós. Não é isso? Pior ainda, isso aqui é básico. Além dos sentidos, não temos nenhum outro órgão capaz de captar as qualidades sensíveis. Como é que você capta cores, formas, posições, etc, etc? É pelos cinco sentidos. Você tem algum outro órgão que capte isso? Não tem, não é isto? Então, o único órgão que corresponde em nós à captação das qualidades sensíveis são os cinco sentidos. Se eles não tivessem um contato direto com o objeto, mas fossem apenas intermediários, eles seriam intermediários entre o objeto e quê? É? Existe algum outro órgão em mim capaz de captar as qualidades sensíveis? É? Não. Por exemplo, se o sujeito fica cego, o cérebro dele capta qualidades visíveis? Não. Portanto, vamos dizer, cérebro e olho constituem um conjunto inseparável. Se separar uma parte, aquele tipo de informação não chega mais ao indivíduo. Tá certo? Então, os sentidos não são um intermediário entre nós e os objetos sensíveis. É? Eles são nós mesmos. É? Eles são parte da nossa consciência. Então, se eles fossem apenas intermediários, então teria que ter aqui, o sujeito, tem aqui o órgão sensível e tem aqui o objeto. São três coisas. E este sujeito aqui, ele teria que ser capaz de apreender qualidades sensíveis, sem os sentidos. Mas se ele só apreende as qualidades sensíveis através dos cinco sentidos, ou quantos sentidos haja, tá certo? Então são os sentidos que estão aprendendo isso, e os sentidos são parte dele, não são um intermediário. Até chamados de órgão, eles são órgãos do ponto de vista da anatomia e fisiologia, mas não do ponto de vista cognitivo. É? Os meus olhos não são um órgão através do qual eu apreendo as coisas. Não, eles são eu mesmo. É? Quer dizer que a distinção entre o eu percipiente e o seu olho é uma distinção e não uma separação, é uma distinção meramente nominal. Eu não estou separado do meu olho. Eu não tenho, vamos dizer, uma consciência visiva fora do, independente do meu olho. Isso aí não, simplesmente não existe. Você transformar em figura de linguagem, você pode falar que é um pensamento metonímico. Sim, isso é pensamento metonímico do brabo. Todo, que sou eu, que você pega aquela parte pelo todo, mas é o todo que importa. Claro, o olho não é um intermediário entre eu e a coisa. O olho é uma parte do sujeito, uma parte minha. É? Não é isso? Ele é meu, ele não é um intermediário. Agora, esse negócio de dividir, vamos dizer, primeiro você divide o sujeito do objeto e depois você divide o sujeito da sua percepção. e depois você divide a percepção do órgão percipiente. E ficou tudo um monte de coisa separada que agora você não sabe juntar mais. Eu digo, mas acontece que você, o erro é que você tomou uma mera distinção nominal como se fosse uma separação real. Essa separação não existe. Quer dizer, você dá nomes às coisas, né? Você se chama o sujeito de Olavo de Carvalho e depois você pensa que são duas pessoas. Um Olavo, outro Carvalho. Pô. É exatamente a mesma coisa. Então, são erros banais, mas são esses erros banais que criam as grandes tragédias filosóficas. E através das tragédias filosóficas você cria as tragédias culturais e das tragédias culturais você cria as tragédias político-militares. Então isso quer dizer, os filósofos têm uma responsabilidade tremenda nas coisas. Por quê? Porque são eles, vamos dizer, que criam as estruturas explicativas pelas quais as pessoas se entendem a si mesmas. E se elas começam a se entender a si mesmas da maneira errada, elas vão fazer coisa errada. Agora, isso quer dizer que não, ou existe algum conhecimento direto, ou não existe conhecimento algum. Porque se todo conhecimento é indireto, então cada intermediário requer outro intermediário, e outro intermediário, e outro intermediário, e assim por diante, infinitamente. Tá certo? Então, em algum ponto, o conhecimento e a coisa, o seu objeto, têm de coincidir. E este ponto é exatamente o que se chama intuição. Intuição é a percepção direta de uma presença. Você só pode ter intuição daquilo que está presente. O ausente você só pode imaginar ou pensar. Não é isto? Porém, os seus próprios pensamentos, como é que você os percebe? Também é de maneira direta e intuitiva. Quando eu vejo uma vaca, eu estou tendo uma intuição sensível da vaca. Quando eu imagino uma vaca, eu não estou vendo vaca nenhuma, eu só estou vendo a imagem. Mas eu tenho uma apreensão direta e intuitiva dessa imagem. Senão, eu precisaria de outra imagem, outra imagem, outra imagem, outra imagem, assim por diante. Portanto, trata-se de um conhecimento intuitivo nos dois casos. Né? Num caso, eu tenho intuitivo de uma presença física. No outro caso, eu tenho conhecimento intuitivo de uma presença imaginativa que eu mesmo criei. Né? Mas é uma apreensão intuitiva. Quando eu acompanho uma demonstração silogística, eu percebo que existe uma identidade entre a conclusão e as suas premissas. Como é que eu percebo isso? É através de um raciocínio? Não. Eu monto o raciocínio e eu intuitivamente capto a identidade da conclusão com as suas premissas. Eu vejo que a conclusão está contida na premissa. Eu capto isso de maneira intuitiva e imediata. Isto é a mesma coisa que dizer que só existe conhecimento intuitivo. O que não é intuitivo não é conhecimento de maneira alguma. É apenas pensamento. Então, é o que eu disse aqui. Quando apreendemos a conclusão de um silogismo, essa apreensão é também direta e intuitiva. Caso contrário, precisaríamos do intermediário entre nós e essa conclusão, e esse intermediário precisaria de outro, e outro, e outro, e outro. Assim por diante. Então, a palavra intuição, ela já na sua raiz, ela diz isso, a intuição é um movimento para dentro do objeto e para dentro do sujeito. Em alemão, a coisa ainda é mais enfática, porque a intuição é Einführung, e vem do verbo fühlen. Ein quer dizer dentro ou para dentro, e o verbo fühlen quer dizer apalpar. Isso quer dizer que a intuição corresponde a apalpar por dentro do objeto. Quer dizer, você sabe algo dele, algo que está na sua constituição íntima. Como é que você sabe disso? Pela presença física dele. Eu já expliquei em outras aulas que um objeto, quando se apresenta para você, ele não se apresenta só na sua singularidade. Ele não pode fazer isto. Por exemplo, uma vaca, quando você vê uma vaca, é possível você ver essa vaca somente no que ela tem de singular, sem você ver nada da espécie vaca? Impossível, porque ela já tem todas as características da espécie inteira. Ela mostra todas essas características e mais algumas que a singularizam. Isso quer dizer que todo objeto para você é símbolo da sua espécie inteira. É? E é impossível que você não veja a espécie, vamos dizer, a forma da espécie inteira quando você vê um único objeto. Eu vejo um gato, Isso quer dizer que a forma inteira da espécie gato está dada ali. Além da forma inteira da espécie, tem mais alguns elementos que são singulares, que o diferenciam dos outros da mesma espécie. Então, por exemplo, o gato é branco. Eu digo, muito bem, então este gato é branco. Isso não quer dizer que todos os gatos sejam brancos. Mas ele tem todas as características da espécie. Se faltar alguma, ele não será um gato. Hã? Então, isso quer dizer que a percepção do singular é, de maneira imediata, a percepção do universal. Sempre assim. Você, para criar o conceito universal, você não precisa ver um gato, outro gato, outro gato, outro gato, outro gato. Você precisa fazer isso apenas para você distinguir as variedades singulares que podem acontecer dentro de uma espécie. Ou seja, quando você apreende um objeto, você apreende a espécie dele inteira, mas não todas as suas variações possíveis, variações internas possíveis. Por exemplo, o fato de que o primeiro gato que eu vi era preto, não significa que daí eu consiga deduzir facilmente que o gato poderia ser branco. Hã? Mas acontece que ser branco ou ser preto não faz parte da espécie gato. Faz parte da diferenciação singular. Então, se as pessoas tivessem percebido isto, jamais teria surgido a questão de nominalismo e realismo. Porque os realistas vão dizer que as espécies, os conceitos universais, existem na realidade. E os nominalistas dirão que os conceitos das espécies são criações da mente humana. De qual tem razão? Os dois têm razão, evidentemente. Não é isso? Só que a questão não existe. Por quê? Se ao ver um ente qualquer, eu vejo todas as características da sua espécie e mais uma, algumas que o singularizam, eu não estou vendo as outras que singularizam outros exemplares da mesma espécie. Para isso eu tenho que conhecer um por um. Não é isso? E conjeturar. Depois que eu vi um certo número de variações, por exemplo, eu vi um certo número de gatos, mas, eu sei que não existem gatos roxos ou gatos verdes. Né? E, vamos dizer, da visão do primeiro gato, eu não posso deduzir isso imediatamente. Se bem que a própria forma estética do objeto insinua já um certo número de variações possíveis. Né? Por exemplo, quando eu vejo um gato, eu sei que se aparecer um bicho com asa, não é gato. Isso eu sei imediatamente. Não é? Se eu vejo o gato e não percebo que ele se move, tá certo? Então eu não sei que os gatos são uma espécie viva e, portanto, eu não estou apreendendo gato nenhum, eu estou apreendendo um simulacro de gato. Né? Então, ao perceber um objeto, existem duas coisas que você percebe imediatamente. A primeira é o seu círculo de latência, é um conjunto de possibilidades que decorrem da sua simples presença como tal. E, segundo, é a perspectiva rotatória, isso é, a possibilidade dele ser apreendido por outros observadores, desde outros ângulos e sob outros aspectos. Não é isso? Se eu vejo um gato, eu sei que imediatamente quem estivesse do outro lado veria o gato por outro lado. Se eu não sei disso, eu não sei distinguir entre um gato tridimensional e um gato bidimensional. Então isso quer dizer que a perspectiva rotatória e o círculo de latência estão presentes em qualquer ato de percepção. Tá certo? E, por outro lado, a única forma de conhecimento que nós temos dos objetos, dos seres reais, é a intuição. No resto, eu não estou conhecendo seres reais, eu estou conhecendo articulações lógicas que eu mesmo montei na minha cabeça e que, de algum modo, podem corresponder a objetos de experiência possíveis. Tá? Então, esta série de considerações, embora eu já lide com isso há muito tempo, até denominei isso, acho que 20 anos atrás, denominei isso de intuicionismo radical. Ou seja, só existe conhecimento intuitivo, o resto não é conhecimento em sentido estrito. É um conhecimento indireto, deficiente ou potencial, virtual, como queira, mas não é conhecimento. Conhecimento só se efetiva no ato da intuição, ou seja, na presença do objeto, seja a presença física, seja a presença na minha mente. Mas quando a presença é na minha mente, eu estou conhecendo o objeto da minha mente e não o objeto em si. Portanto, o conhecimento que eu tenho dele, eu não estou apreendendo o objeto e sim apenas o seu signo. Mas quando ele se apresenta a mim diretamente, eu não estou aprendendo signo nenhum, eu estou aprendendo o próprio objeto. Né? Do mesmo modo, quando eu apreendo uma imagem no meu pensamento, eu estou aprendendo esta imagem em si mesma e não o signo dela. Se não, precisaria outro signo, outro signo, outro signo, e isso não terminaria mais. Então, acontece que nos últimos séculos, a ideia da prova lógica adquiriu um prestígio tão grande, tão imenso, que as pessoas acreditam que um conhecimento obtido por prova lógica ele é superior a um conhecimento intuitivo. Eu digo, sim, e como que você apreende a validade da prova lógica? Intuitivamente, do mesmo jeito. Então, não tem escapatória. Não é isso? Então, só a intuição é critério cabal da verdade, seja na apreensão dos dados sensíveis, seja no próprio raciocínio lógico. Aí é que... outro dia um sujeito entrou no Facebook dizendo assim, ah, mas todo conhecimento, toda descoberta importante é contra-intuitiva. Né? Esse termo contra-intuitivo faz parte do vocabulário corrente da filosofia e das ciências nos Estados Unidos e em parte na Inglaterra. Então, é o tal negócio. Eu fiz esta observação aqui. O vocabulário filosófico anglo-saxônico está todo viciado por significados convencionais impróprios, todos eles derivados de alguma influência kantiana. O contra-intuitivo é um exemplo. A palavra perception, por exemplo, é usada para designar apenas a experiência subjetiva em oposição ao fato. Por exemplo, aí tem milhares de conferencistas da programação neurolinguística falando que o que interessa não são os fatos, são as percepções. Eu digo, mas se a minha percepção não apreende um fato, ela não é uma percepção, ela é apenas uma impressão. Né? Então, eu continuo usando essas palavras no seu sentido tradicional e, sobretudo, no sentido em que foram consolidadas por Edmund Husserl na fenomenologia. Então, a intuição capta o quê? Uma evidência. Evidência é algo que está presente e que não requer nem necessita prova. Né? Por exemplo, eu não tenho como provar que eu estou aqui neste momento, a não ser partindo da premissa de que eu estou aqui neste momento. Esta premissa é de ordem intuitiva, é imediata e é evidente. Porém, na língua inglesa, o que esses caras estão fazendo, o que os filósofos americanos fazem com o idioma é um crime. Porque eles usam evidência no sentido de elemento de prova. Isso quer dizer o seguinte, é como no Brasil existe esta expressão no mundo jurídico. Você soma vários elementos de prova, você obtém uma prova. Então, no inglês acadêmico, você junta várias evidences e você tem uma proof. Mas a proof é apenas, como eu já disse, um conhecimento indireto. Não é um conhecimento do objeto. É um conhecimento de conexões lógicas entre elementos que eu mesmo pensei. Isso quer dizer, você simplesmente não tem uma palavra mais no inglês acadêmico para designar o conhecimento direto de alguma coisa. Então ficou tudo indireto. E o que fizeram com a palavra evidence? Olha, dá vontade de matar os caras, porque... Escuta, mas a evidence, então agora deixou de ser evidente. A evidência não é evidente. A evidência é apenas um elemento de prova. E o que interessa é a prova. Então você inverteu. O que se torna, vamos dizer, critério da verdade é a prova, e não a evidência na qual ela se baseia. Né? É claro que isso é uma perversão, e é uma perversão kantiana, vindo do quê? Do abismo que se cria entre o sujeito e o objeto do seu conhecimento. Eu digo, claro, esse abismo existe na medida em que eu me entrego ao fluxo dos meus pensamentos e me afasto dos objetos. Mas só existe aí, eu posso voltar aos objetos tantas vezes quanto eu queira, como dizia o Husserl, vamos voltar às coisas mesmas e não às suas representações. Porque, afinal de contas, as representações também são coisas que eu pensei. Não é isto? Então, o famoso negócio do Kant, de que eu só conheço as aparências fenomênicas e não a coisa em si, eu já disse para vocês que isso é uma contradição de termos. O que eu conheço da coisa é claro que é somente aquilo que corresponde à minha estrutura de percepção e às categorias da minha razão. Até o Kant tem razão. Só que dizer isso e não dizer nada é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se eu estou vendo um objeto, eu sei que um outro animal com uma outra estrutura de percepção vai ver este objeto de uma maneira diferente. Só que, pergunto eu, o objeto tem em si mesmo a capacidade de mostrar-se dessas duas maneiras para observadores diferentes ou não? Se ele não tivesse em si as qualidades sensíveis suficientes para ser captado por um ser humano de uma maneira e por uma formiga de outro, estaria faltando algo nele. Não é isso? Então, por isso que eu digo que cada objeto ele tem em volta o círculo de latência. O que quer dizer o círculo de latência? São todas as possibilidades de ser percebido de uma infinidade de maneiras, todas elas articuladas entre si. Então, por exemplo, veja o neguinho está lá caçando o urso. Né? Ele coloca lá uma isca a 50 metros de distância. Ele está vendo a isca, mas ele sabe que o urso sente o cheiro da isca a 3 km de distância. Se ele não soubesse isso, ele não colocaria a isca. Mas ele não sente o cheiro da isca nem a 50 metros de distância. Portanto, esta mesma isca que está lá, esse pedaço de carne que eu coloquei lá, ele tem esses dois elementos no seu círculo de latência. Ele tem a possibilidade de ele ser manipulado e usado por um ser humano como isca, e ele tem a possibilidade de ser apreendido olfativamente por um urso a 3 ou 4 ou 5 quilômetros de distância. As duas coisas estão no objeto. Se não estivesse, se estivesse só na minha representação, não adiantaria eu colocar a isca lá, porque a minha representação não tem cheiro. E o urso não a perceberia. Isto quer dizer que o que nós apreendemos não são nem somente aspectos fenomênicos e nem uma tal da coisa em si. A coisa em si é um círculo de latência. O que é um objeto em si mesmo? É esta capacidade que todo objeto tem de ser percebido de uma infinidade de maneiras, por uma infinidade de observadores diferentes. Ele tem tudo isso nele. E isto é a sua consistência real. É como se ele fosse, vamos dizer, um feixe de informações que está sendo emitido para todas as direções ao mesmo tempo e capte quem puder. Se tiver um urso passando por ali, o urso sente o cheiro da isca e vai para lá. Se não tiver urso nenhum, como no meu caso, infelizmente, não tinha. Não adianta. Olha, o cheiro chega a 3 quilômetros, acontece que o urso está a 15. Então não adiantou. Entendeu? Então, isso quer dizer que essa ideia do aparência fenomênica versus coisa em si é uma maneira totalmente artificial de colocar a coisa. A coisa em si consiste na capacidade de ser fenômeno e de ser fenômenos diferentes para observadores diferentes. Ela não é uma outra coisa além disso. Isso quer dizer que todo objeto ele não é apenas um ente estático solto no ar. Não, ele é um feixe de possibilidades. E está continuamente emitindo essas informações. A simples presença de uma pedra é uma informação que ela emite. Ela está emitindo uma pedra para a pedra que está embaixo dela e outra informação para você. E outra informação para a formiguinha que está andando em cima da pedra. E assim por diante. Então isso quer dizer que esses erros eles surgem, vamos dizer, de uma visão demasiado estática e estereotipada das coisas, sem, vamos dizer, a devida observação viva dos processos reais, que não se deixam apreender facilmente nessas formuletas doutrinais, mas que exigem esta variação constante de perspectivas, que é o método que eu uso aqui. Este método tem ele tem por finalidade não passar uma doutrina filosófica. Claro que tem uma doutrina filosófica no meio, mas ele tem por finalidade fazer filósofos, isto é, fazer pessoas capazes de apreender as coisas desta maneira, ainda que elas não sejam capazes de, num segundo plano, fazer uma espécie de metafilosofia e aplicar este método para ensinar outras pessoas. Isso precisa um pouco mais de prática, hein? Então, e muito menos explicar como o método funciona, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, quando você não pode aprender a tocar piano e aprender a ensinar a tocar piano ao mesmo tempo. Não dá para fazer as duas coisas, porque o ensino de uma técnica é uma técnica diferente dela. Não é isto? Então, primeiro aprender a técnica, depois aprender a expressar a técnica. Não é isso? Em palavras. E depois aprender a transmiti-la a outras pessoas. É assim que tem que ser. No entanto, não custa me dar algumas explicações sobre a técnica que eu estou usando aqui. E esta técnica chama-se precisamente círculo de latência e perspectiva rotatória. É assim que se ensina a filosofia. Então, se não fosse assim, então os diálogos de Platão se articulariam numa hierarquia expositiva da primeira ao último, quando não é. Eles pegam um tema por aqui, vai até um certo ponto, por ali vai até outro ponto, por ali vai até outro ponto, e assim. Você vai lendo os vários diálogos, você aprende a transitar entre essas várias perspectivas. E é o que vocês estão aprendendo aqui. Só que isto aqui torna o sujeito mais inteligente. Ao passo que eu passar para ele apenas uma doutrina hierarquicamente arrumadinha, só ensina para ele a doutrina. Você aprende a doutrina, você não vai ganhar inteligência por causa disso e não vai ganhar habilidade nenhuma. Está entendendo? Então, além disso, existe esse outro aspecto que eu também destaquei numa nota do Facebook, que é o seguinte. Existe no ser humano uma propriedade que merece o nome de intuição lógica. É a capacidade de captar instantaneamente não só as conclusões certas de um longo raciocínio, mas de vários ao mesmo tempo, bem como as suas articulações e suas conexões com os dados da intuição. Todos nós somos capazes de fazer isto. Em dose maior ou menor, todo mundo tem essa capacidade. O hábito adquirido de detalhar e expressar analiticamente cada passo do raciocínio inibe o exercício da intuição lógica até o ponto de sufocá-la por completo. Existe uma cena nos Três Mosqueteiros, em que tem uma casa desabando e aquele mosqueteiro mais fortão está segurando lá um poste para a coisa não cair. E daí todo mundo sai correndo, sabe, vê de ele sair correndo, só que na hora que está saindo ele pensa, mas como é possível mover as pernas? Hã? Por que as minhas pernas obedecem ao meu cérebro? E daí ele para e a casa cai em cima dele. Entendendo? Então, isso significa que você exercer uma capacidade pode ser incompatível com você refletir sobre ela ao mesmo tempo. Então, a lógica é uma reflexão sobre as condições da integridade do discurso, as condições da coerência interna do discurso. Esta reflexão não pode ser feita ao mesmo tempo onde você está usando a sua capacidade lógica para você entender alguma coisa. E se você começa a refletir e desmembrar todos os passos lógico-analíticos do seu pensamento, logo você não é capaz de pensar sobre nada a não ser sobre a estrutura do seu pensamento. Você pode levar isso até requintes deslumbrantes, só que você está se tornando mais burro e não percebe. Eis porque, vamos dizer, os grandes especialistas na análise lógica da linguagem, como Wittgenstein ou Carnap ou outros, tanto mais eles se esmeram na análise lógica da linguagem, tanto menos eles se tornam capazes de raciocinar sobre qualquer outra coisa. E no fim o sujeito começa como um filósofo e termina como um lógico apenas. E a única coisa que ele consegue fazer é a análise lógica da linguagem. Quanto mais ele ficar se aprofundar nisso, mais ele vai estar viciado em fazer isto. Então, é o sujeito que, em vez de correr, ele fica meditando sobre a fisiologia do movimento, na hora que precisa correr. É? Agora, vamos supor, você estudar a fisiologia do movimento pode melhorar o seu movimento? Não, não pode. Jamais. Se você estuda a fisiologia do movimento, talvez você possa desenvolver um sistema de ginástica que, se aplicado, talvez ajude outras pessoas a se mover melhor. Mas a conexão é muito indireta e remota. Né? Então, por outro lado, você vê aqui, em filosofia, o que importa não é você conhecer a estrutura lógica do pensamento, é você ser capaz de exercê-la na prática com relação a coisas reais. A análise lógica do pensamento pode ajudar muito indiretamente, a longuíssimo prazo, através de uma influência cultural, talvez produza algum resultado. Até hoje, digo para vocês, não produziu nenhum. Por quê? Porque estudar a lógica é estudar a arte da prova. A arte da prova te dá o conhecimento do quê? Da prova e não dos objetos respectivos. E acontece que esta, junto com a influência kantiana, que é a separação do sujeito-objeto, a ideia da análise lógica da linguagem penetrou tão profundamente no mundo acadêmico anglo-saxônico que acabou banindo dele certos instrumentos absolutamente essenciais para a apreensão filosófica de qualquer experiência real. Por exemplo, você não ter um equivalente ao Einfühlung alemão. Não tem! Quando você fala, quando o sujeito diz que é contra-intuitivo, o que, que ele quer dizer? Você pensa que as coisas funcionam assim porque você as viu funcionando assim. Mas nós provamos que elas não funcionam assim. Por exemplo, você vê o Sol circulando em torno da Terra. E daí nós provamos que é a Terra que gira em torno do Sol. Errado, erradíssimo. Nunca ninguém viu o Sol circulando em torno da Terra. Nunca. Isso não corresponde a nenhuma intuição sensível. O que você vê é um plano em cima do qual se move o Sol. Onde está a ideia do entorno? Quem pode ter... Ver o Sol circulando em torno da Terra é impossível. Você precisaria percorrer a Terra inteira enquanto o Sol está se movendo. Nunca ninguém fez isso. O que você viu foi o movimento do Sol no céu, em cima de um plano onde você está. Deduzir daí que o Sol gira em torno da Terra não é uma intuição, é uma conclusão lógica que você montou na sua cabeça. Está entendendo? Se agora vem um sujeito, faz os cálculos, diz, não, não é assim, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol, esta é outra conclusão lógica obtida a partir de outras observações. Está entendendo? Isso é contra-intuitivo? Fala, claro que não. Porque você não está refutando uma intuição, você está refutando uma outra conclusão lógica. Então, sempre que se usa esse termo contra-intuitivo, o indivíduo está pensando que está contradizendo uma intuição, não está contradizendo intuição alguma. Ele está contradizendo apenas a expectativa de uma percepção possível que se realizaria se a conclusão lógica de que se trata se tornasse visível. Portanto, o simples uso desse termo... Para mim, quem quer que use a expressão é um cretino que não reflete sobre os termos que usa, não analisa criticamente, tá certo? E sai usando os termos apenas como slogans, para parecer bonito. Quando ele usa o contra-intuitivo, quer dizer, vocês todos, estão todos iludidos, vocês pensam que percebem, certo? Mas eu aqui venho e demonstro matematicamente que são de outra maneira, sou muito mais esperto que você. Isso é só isso, isso é autopropaganda apenas. Não é um conceito respeitável, está entendendo? Assim como o conceito de percepção, que esse pessoal usa o tempo todo, enquanto oposto ao fato, fala... É também, vamos dizer, apenas um instrumento, né? Na verdade, é um instrumento de poder, Um sujeito diz, não, você tem as suas percepções, mas elas são todas subjetivas. Eu é que sei a verdade das coisas, porque eu tenho aqui a prova. Falei, bom, se você tem uma prova, então você tem uma teoria e você percebe a conexão da prova a partir dos dados seletos que você captou da realidade. Não é isso? Então, você está dependendo do elemento intuitivo tanto quanto eu, porque você... De onde você tirou os elementos fáticos que você usa na sua prova? Da intuição. E como é que você sabe que a prova é válida? Porque você vê a consistência lógica dela e você intuitivamente... intuitivamente percebe que há uma identidade. Portanto, você está dependendo da intuição tanto quanto eu. Então, repetindo aqui, diz, o hábito adquirido de detalhar e expressar analiticamente cada passo do raciocínio inibe o exercício da intuição lógica até o ponto de sufocá-la por completo. Você vê, o grande filósofo analítico Rudolf Carnap, né? O Carnap foi o idiota útil que ajudou os comunistas a penetrar aqui na Universidade Americana por mera estupidez. Eu digo que esse indivíduo não sabe onde ele está. Né? Então, erros desse tipo, ou por exemplo, Bertrand Russell. Né? Bertrand Russell, no tempo que ele era anticomunista, ele propunha um bombardeio nuclear preventivo da União Soviética. Eu digo, o quê? Você vai suprimir o comunismo matando todos os comunistas de uma vez? É claro que é uma ideia de jerico. Nenhum ser humano normal tem essa ideia, mas o Bertrand Russell não é normal. Né? Depois, quando ele vira pró-comunista, ele inventa aquele ridículo Tribunal dos Crimes de Guerra americano, né? onde serviu de garoto propaganda para os comunistas o tempo todo. Quer dizer, é um idiota, ele não sabe onde está. Essa é a mesma coisa que o Heidegger, né, com aquele negócio de se iludir com o nazismo. Digo, tem certos erros de análise da sociedade humana que um filósofo não pode cometer, mesmo que não seja a área dele. Um romancista, um poeta, pode. A gente vê. Né? Máximo Gorki não se iludiu com o comunismo. Né? O Louis Ferdinand Céline e outros não se iludiram com o nazismo. O Robert Brasillach, gente de... inteligente, mas vocês não eram filósofos, vocês eram poetas, eram escritores, gente da sensibilidade. Então, desses você não pode exigir a mesma lucidez inflexível que você tem de exigir de um filósofo. Né? Quer dizer, a filosofia, já dizia Platão, a filosofia é eminentemente educação. Quando você lê um poeta, você está apenas vendo os produtos imaginativos de uma fantasia pessoal. Claro, especial, altamente desenvolvida e muito coerente, muito íntegra, mas aquilo não é obrigatório. Né? Você não tem que acreditar nos poetas. Né? Mas o filósofo ele está educando as pessoas. Quer dizer, se ele entra no errado, todo mundo vai entrar no errado com ele. Então, não adianta você dizer, o Heidegger não estava interessado em política. Eu digo, como não estava interessado? Se ele adere a uma corrente política, ele está interessado. Pô, não é possível. Isso é a mesma coisa que dizer que o nego vai no campo de futebol para torcer pelo Corinthians, mas não está interessado em futebol. Não tem sentido isso aí. Né? Então, essas atitudes políticas, elas mostram, às vezes, uma falta de lucidez que raia a estupidez pura e simples, e que num filósofo elas não são perdoáveis. Né? Vamos supor que o Heidegger, que ele imaginasse ser possível usar o nazismo como instrumento para barrar o comunismo. Isso seria outra coisa, diferente de você aderir àquilo. Né? Você poderia pensar assim, bom, esses dois têm aqui Hitler e Stalin, a gente joga um contra o outro para neutralizá-los e a gente se livra dos dois. Bom, essa é outra maneira, mas você ver algo de positivo em si mesmo no nazismo não tem o menor sentido, nem no nazismo, nem no comunismo. Quer dizer, deveria existir um limite de idade para o nego aderir uma porcaria dessa. Quer dizer, até os 20 anos a gente perdoa. Passou disso, chegou nos 21, chega. É? Mesmo que você não tenha, vamos dizer, política nenhuma que você pode seguir, em geral não tem. Quer dizer, você olha e fala, é tudo porcaria. Fala, é melhor você ficar nisso do que você aderir a uma coisa falsa. Né? Então, do mesmo modo, quer dizer, na análise de mil e um, né, assuntos da vida real, da vida cultural, histórica, esses camaradas cometem erros monstruosos. Né? Como, por exemplo, a teoria de Heidegger sobre a origem do totalitarismo, que eu expliquei e critiquei na conferência que eu fiz lá na Hebraica, em São Paulo, e no Clube Israelita do Rio, mostrando como e por que essa teoria está completamente errada. Ela é inaceitável sob todos os aspectos. Então, estes erros na análise da realidade mostram, vamos dizer, que o adestramento lógico não significa nada quando ele é focado na própria lógica e não no seu exercício. Né? E esse exercício não tem nada a ver com o conhecimento da lógica enquanto ciência. Ele tem a ver com o desenvolvimento de uma habilidade ou de um instinto lógico. Isto sim. Você vê, o que, que você chama de um calculador prodígio? É o nego que estudou muita matemática? Não, é o nego que você dá uma conta enorme para ele e chega direto no resultado. Se perguntar para ele, agora me explica todos os passos lógicos que você seguiu para chegar a essa conclusão. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque foi muito rápido. É? Agora, você vai inibir a capacidade de cálculo do cara, fazendo ele detalhar passo por passo? É isto que esse pessoal da filosofia analítica faz. Você vai subdividindo, subdividindo, subdividindo, e no fim, eu digo, bom, você se torna um grande lógico. E justamente por isso a sua capacidade lógica para a análise da realidade se torna totalmente inibida, porque você quer pensar tudo em termos de premissas e provas. É? E isso realmente não é possível. Veja, você deve se torna obrigado a provar alguma coisa, primeiro, quando há alguma dúvida, e segundo, quando essa dúvida é legítima, é, quando ela é razoável. Então, qualquer coisa que você diga pode ser contestada mediante a seguinte pergunta: como você define tal coisa? Eu digo, por exemplo, as galinhas botam ovos. Defina galinha, defina botam e defina ovos. Daí você define, daí o sujeito, usando outras palavras. O sujeito, e como você define estas palavras? Daí você dá as definições. E daqui a pouco, as galinhas botam ovos, se transformou num tratado de 1.500 páginas que não prova nada, que não vai convencer ninguém. Então, ver, a necessidade da prova, não, na maior parte dos casos, não é legítima. Hã? E, a rigor, se você pensar bem, existe prova científica cabal de alguma coisa, fala de nenhuma coisa. Né? O que existe é apenas uma prova razoável. Então isso quer dizer que os limites do conhecimento público humano são os limites da dialética. E a dialética depende, por sua vez, da persuasão retórica, isso é, da convicção da maioria. Quer dizer, a maioria concorda que funciona assim e assim está bom. Se houver a necessidade de reverter sobre isso e analisar a coisa para desmontar, é porque houve algum erro, é porque essa crença está trazendo algum prejuízo, aí sim você vai examinar. Né? Mas a própria necessidade, vamos dizer, a própria compulsão de provar revela uma insegurança que às vezes é totalmente desnecessária. Agora, daí sai um outro traço que eu assinalei aqui, né, que eu disse que nos Estados Unidos o que me espanta é o caráter autofágico da bibliografia filosófica, onde cada um só lê as produções da corrente de pensamento a que se filia, no mais das vezes a escola analítica, outros vão só para o marxismo e assim por diante, sem o menor interesse pelas outras, é claro, sem a menor capacidade de entrar com elas num diálogo frutífero. Né, É aquela situação descrita pelo Wolfgang Steinmüller num texto que eu já li aqui, onde ele mostra a fragmentação do universo filosófico, né? Onde cada filósofo que segue uma corrente, ele não pode nem entender o que o filósofo da outra está fazendo, e ele não tem a menor vontade de entender. Eu digo, só que se acontece, você saiu do terreno filosófico, você está dando o nome de filosofia a atividades especificamente diferentes, tá certo? Que rompem completamente com tudo que se chamou de filosofia nos séculos anteriores, que deveriam levar outros nomes, portanto, para não criar mais confusão. Você vê, quando o John Cage fez aquela música, acho que chama 4 minutos e 32 segundos, uma coisa assim, onde ele senta no piano e fica parado ali 4 minutos e 32 segundos, silêncio total, né? É evidentemente uma piada, porque ele está dizendo que a música não é só som, é uma articulação de som e silêncio. Mas não quer dizer que o silêncio desarticulado do som seja música. Né? Do mesmo modo, em filosofia existe uma articulação de pensamento lógico, intuição e outras coisas, o que não quer dizer que o pensamento lógico em si seja filosofia. Né? Quando Michael Dummett disse que a filosofia é uma atividade para pessoas que gostam de argumentos abstratos, ele está confundindo filosofia com a lógica, evidentemente. E lidar com argumentos abstratos só serve para você buscar provas. Mas, por mais que você se aperfeiçoe nisto, a prova mais perfeita é apenas uma prova de si mesma e não da realidade que lhe corresponde. Sempre vai haver um hiato entre prova e os objetos. Então, quando as pessoas me perguntaram outro dia por que está mais do que provado que os documentos do Barack Obama são falsos, por que, que as pessoas ainda têm dúvida e hesito, eu digo, por causa destes hábitos de pensamento que se impregnaram na classe acadêmica americana até o fim. Então, tudo fica eternamente inconclusivo, porque toda e qualquer discussão se desmembra numa infinidade de questões menores de ordem puramente lógica e nunca se pode chegar a uma conclusão. Ou seja, inibiu-se a capacidade intuitiva e inibiu-se a intuição lógica das pessoas. A partir daí, tudo se torna enormemente requintado e, ao mesmo tempo, difícil e, ao mesmo tempo, totalmente estéril. Tá certo? E isso, evidentemente, eu quero evitar aqui. Outro dia até estava havendo uma discussão sobre a questão dos testemunhos. E alguém colocou lá uma bibliografia da Universidade de Stanford sobre a validade dos testemunhos. Eu digo, a primeira coisa que me chamou a atenção, falou, meu Deus, isso aqui, a bibliografia é imensa. Só tem autores americanos. Tudo escrito em inglês. Eu digo, então, em primeiro lugar, a bibliografia é monoglótica. Em segundo lugar, eu digo, quantos minutos vocês precisam raciocinar para entender que uma teoria geral sobre a validade dos testemunhos em geral será inconclusiva? Ou será uma teoria puramente formal? Não é isso? Que não dirá respeito a nenhum testemunho em particular, não. Ou será totalmente inconclusiva, porque um testemunho pretende dizer algo que seja verdade. Portanto, existe alguma teoria geral das proposições verdadeiras? Não. Existe uma teoria geral das proposições formalmente corretas, isto sim. Portanto, eu digo, bom, mas os negros podem estudam a coisa com uma minúcia terrível para chegar exatamente a esta conclusão, que é intuitiva. Agora, por que surge isso? Existe uma causa sociológica para isso. A expansão das universidades abre o ensino superior a milhões de pessoas. Essas milhões de pessoas precisam de um emprego universitário. Então, é preciso que a atividade que elas estão desenvolvendo se desmembre em infinitas especialidades para justificar a presença de cada um. Então você cria novas e novas e novas e novas questões absolutamente inúteis e estéreis só para justificar o seu emprego. Agora, as pessoas imaginam, por exemplo, que a atividade filosófica nos Estados Unidos seja muito superior à do Brasil. Bom, de fato é superior, né? Porém, ela é superior não graças a isto, e sim graças a alguns filósofos isolados que até contrastam com a maioria. Nesse do mundo anglo-saxônico, por exemplo, não sou americano, mas eu cito Harry Redner, por exemplo, eu acho um filósofo, um monstro de um filósofo, né? Mas é um australiano. Ele não tem nada a ver com essa tradição. O Glenn Hughes, eu acho excelente filósofo de primeira ordem, mas ele não é. Esses são caras atípicos. Né? Então alguém me pergunta, existe algum centro filosófico no mundo? Não, existem inumeráveis centros que são constituídos de vários cérebros. Tem um cérebro na Austrália, outro cérebro na Inglaterra, outro cérebro na Nova Zelândia, e assim por diante. Você tem indivíduos. Eu digo, eu não conheço nenhuma instituição que reúna os atípicos. Você está entendendo? Então você tem que procurar, mesmo dentro do meio americano, você tem que procurar os atípicos. Porque senão você vai cair neste engodo universitário, onde a especulação, vamos dizer, de questiúnculas lógicas de importância zero servem para você demonstrar a sua habilidade de quê? De fazer análise lógica. Mas a habilidade de fazer análise lógica é uma coisa, né? E habilidade filosófica é outra, completamente diferente, né? Por isso que o pessoal, quer dizer, a lógica do Frege é o melhor método para você estudar a lógica do Frege, né? E mais nada. Eu não conheço um único resultado positivo, assim, fundamental para a civilização, que tenha sido obtido por este meio. Nada. É? A não ser um aspecto do desenvolvimento da capacidade formal, que pode, vamos dizer, adestrar os caras para atividades onde onde esse formalismo possa ser útil. Eu não nego que isso possa, por exemplo, fazer engenheiros melhores. Mas o que isso tem a ver com a filosofia? Absolutamente nada. Então, bom, está aqui explicado por que eu uso este método circular. Isso não é caótico de maneira alguma. Isto é calculado e, pior, funciona. Você mesmo, você não funciona. Quer dizer, a gente vê a inteligência das pessoas aparecendo. Eu digo, foi feito para isso, uai. Não foi feito para lhes dar uma doutrina pronta, é? E persuadi-los da doutrina pronta. É claro que eu quero, se eu estou ensinando uma filosofia, eu quero que acreditem na minha filosofia, é evidente. Mas isto não é o ponto central. Né? Se a questão fosse uma questão de persuasão lógica apenas, o curso teria que ser dado de uma maneira completamente diferente, mas claro que o objetivo não é isto. Então, persuadir uma pessoa de uma doutrina lógica não é fazer dela um filósofo e nem torná-la mais inteligente, que são os dois objetivos desse curso. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Dá uma olhadinha lá, quem pode dar. Então você coloca outro quadradinho daquele lado. Não, coloca um quadradinho primeiro. É. Porque acho que ainda tem madeira, mas a madeira. Esse starter aí. É. Rasga o papel, mas deixa o papel. Daí coloca fogo no papel e mete ele lá dentro. Põe ele inteiro? Põe metade dele? Não, põe ele inteiro, mas põe embaixo da madeira. Não, assim mesmo, assim mesmo. Assim tá bom já. Com papel e tudo. Aí toca fogo no papel. Pode fazer teste. E põe um papelão aí também. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Metade desse papelão aí. Aí tá bom, tá bom. Não, só no papel já está bom. Ele, o resto vai. Posso colocar já? Coloca um só. Não, um só está bom. Obrigado. Então vamos lá. Aqui tem várias perguntas. Aqui tem uma pergunta do Carlos Alberto, muito, muito importante essa pergunta. Ele disse: só existe o conhecimento na intuição, através da intuição, o que é a razão? Bom, em primeiro lugar, a razão é o conhecimento da possibilidade, não das coisas. Quer dizer, a articulação das possibilidades, sobretudo de acordo com o critério da necessidade. Necessidade vem de nec cedo, quer dizer, aquilo que não cede. Quer dizer, o estudo das conexões necessárias. Então, evidentemente, em primeiro lugar, um órgão de conjeturação. Quando você começa a conjeturar, sua conjetura pode tomar várias direções, essas direções correspondem exatamente aos quatro discursos. Quer dizer, você pode estar conjeturando uma mera possibilidade, né, isso, livremente. Você pode estar conjeturando uma verossimilhança, ou seja, algo que pareceria persuasivo para outras pessoas. Todos nós, quando vamos contar uma mentira, estamos especulando na área do verossímil, né? Todo mundo sabe fazer isso. Você pode conjeturar uma possibilidade ou você pode conjeturar uma necessidade. Então, isso que é a razão. A razão é essa escala dos quatro discursos na qual você, para além daquilo que te é acessível, você pode construir mentalmente conexões que são presididas por essas quatro exigências da possibilidade, verossimilhança, probabilidade ou necessidade. Tá certo? Então, é evidente que se nós não tivéssemos isto, tá certo? Se nós tivéssemos somente a intuição, nós podemos andar muito pouco, na verdade, né? Porém, esses quatro, a razão funciona sem a intuição? Não. Porque, na verdade, todo o exercício da razão é apenas um tipo de intuição que o ser humano consegue ter, quer dizer, uma intuição das conexões entre os produtos da sua própria imaginação, do seu próprio pensamento. Quer dizer, ele pensa várias coisas, ele sabe articulá-las de acordo com vários nexos possíveis, né? Que vão na escala desde o meramente possível até o absolutamente necessário. Como, vamos dizer, a metafísica clássica, por exemplo, é uma metafísica construída inteiramente pela razão, sem, vamos dizer, o apelo aos dados da experiência. Portanto, é a estrutura da possibilidade. Metafísica é a estrutura da possibilidade universal. Quer dizer, quando aperfeiçoada ao seu máximo, essa capacidade humana, ela pode tomar duas formas, pode tomar a forma da lógica pura e pode tomar a forma da metafísica. Mas nos dois casos você está lidando apenas com a possibilidade, não é isso? A lógica inteira, ela só lida com a articulação de possibilidades. Não? Então, podemos até chamar de lógica, ou apenas a lógica analítica, o que o Aristóteles chama de analítica, ou podemos chamar de lógica, como fazia Avicena, ou Santo Tomás, as quatro disciplinas, poética, retórica, dialética e lógica, tanto faz. Mas essa pergunta é evidentemente crucial. Então, para que serve a razão? Né? A razão serve para você situar os objetos intuídos dentro de uma gradação de possibilidade e necessidade, tal como você a imagina. Tá certo? Porém, esta mesma gradação tem que chegar a você através da intuição, onde você tem, por exemplo, a intuição da semelhança, da analogia entre duas coisas, que te mostra, então, o que é uma mera possibilidade. Não é isso? Ou você pode ter a intuição de um elo de necessidade que se baseia na identidade. Quando você faz um silogismo, você faz isso. Você está mostrando que uma proposição está necessariamente incluída em outra. Então, você não consegue pensar uma dessas coisas sem estar obrigado a pensar a outra também. Isso você percebe intuitivamente. Você produz os pensamentos, produz as imagens, produz os conceitos e você consegue perceber as articulações conforme eles estejam unidos por mera possibilidade, por exemplo, analogia, tá certo? Ou por outros nexos mais exigentes, até a necessidade absoluta. Posso falar uma coisa? Pode. Tem duas perguntas aqui. Isso que você explicou agora me fez lembrar quando você dava aula de simbolismo e você fazia uma analogia com o simbolismo do sol e do Ah, sim, mas eu não vou entrar nisso agora. Quer dizer, essa é uma analogia astrológica que eu usava antigamente, mas para quem não conhece o simbolismo astrológico, isso vai ficar incompreensível. É uma boa maneira de resumir a coisa, mas para quem conhece o simbolismo. Qual é a sua pergunta? Fale alto para poder ouvir aqui. Eu entendo que conhecimento só por presença e através da intuição. Mas nesses casos, a maioria, se não toda a intuição que nós temos desses entes científicos, digamos assim, invisíveis, são intuições do modelo matemático que nós mesmos criamos. Claro. Até que ponto nós podemos ter intuição de entes como fótons e elétrons? Não podemos ter nenhuma. Nem saber se existe. Não, não podemos ter isso. Isso aí, mesmo o objeto que chega a você através de um aparelho qualquer, vamos dizer, entre o objeto e a visão que você obtém dele no aparelho, existem tantas mediações, tudo isso é uma construção racional. Portanto, você tem a intuição, vamos dizer, da consistência interna da construção lógica que você fez. Isso é o máximo que você tem. Né? Tanto que, vamos dizer, em física quântica, você lida com um objeto, vamos dizer, que você conhece quantitativamente, por assim dizer, mas que você nem sabe se eles existem ou não. E não dá para saber. Então, você tem intuição do quê? Da conexão lógica teórica que você montou. Mas você não tem nenhuma intuição do próprio objeto e nem teria como ter. Veja, a grande desgraça do mundo moderno é o seguinte, é que qualquer sujeito que estuda, por exemplo, o sujeito acabou de tirar um diploma de antropólogo, ele já acha que ele está autorizado a destruir todo o edifício da percepção humana e substituir por conceitos que ele mesmo criou. As pessoas não deveriam enxergar as coisas como elas enxergam, deveriam enxergar como eu estou ensinando a enxergar. Quer dizer, é um total desrespeito pela percepção humana, que às vezes ele chama até de senso comum. Das crenças do senso comum. Bom, existem crenças do senso comum e, claro, elas podem estar erradas, mas toda crença do senso comum, ela em última análise remete a alguma intuição, e a intuição enquanto tal, ela está absolutamente certa. É que o pessoal confunde o que é o dado intuitivo com o que são conclusões sedimentadas pelo decurso do tempo, pela prática, etc, etc. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei do Sol girar em torno da Terra. Não é isso? Então, as pessoas veem o Sol e se movendo, né? O Sol, não, se movendo não, não vê o Sol se movendo, você vê o Sol em várias posições. Ver se movendo só se você ficar olhando ele o dia inteiro e o movimento será tão lento que você não consegue pegar. Você vê o Sol em várias posições no céu, em cima do plano onde você está, a Terra lhe parece, é vivenciada como plana, tá certo? E daí você conclui, se você conseguir ver o salto lógico que existe entre essa intuição e a afirmação, o Sol gira em torno da Terra. Primeiro você precisa conceber esse plano como parte de uma esfera, como aparência de uma esfera. Né? E daí você inventar um movimento do que você só viu, nem viu, você concebeu pela metade, não é isso? E imaginar o que está se passando do outro lado do plano ou da esfera onde você está. E daí você cria toda essa construção mental e diz o Sol gira em torno da Terra. E daí chega o antropólogo, o cientista, o sabereta, o iluminado, e diz, o senso comum está errado, porque ele, baseado na observação, ele diz que o Sol gira em torno da Terra, mas nós sabemos mais e vimos que é a Terra que gira em torno do Sol. Então isso é contra a nossa descoberta, é tão profunda que ela é contra-intuitiva. Deu contra-intuitivo uma pinóia, meu filho. Ninguém jamais teve a intuição de que o Sol gira em torno da Terra. Isso é uma construção mental. Não pode ser uma intuição de maneira alguma. Agora, a intuição enquanto tal, quer dizer, eu vi o Sol em várias posições em cima do plano onde eu estou aqui sentado ou de pé. Isto é absolutamente correto. Todo mundo vê assim. E se não visse assim, você não poderia raciocinar nem para concluir que o Sol gira em torno da Terra, nem que a Terra gira em torno do Sol. Portanto, a base das duas teorias é uma intuição infalível. Está entendendo? Mas nenhuma delas é intuitiva. Todas, as duas são conjeturações. Portanto, elas requerem prova. E a prova das duas é enormemente complicada. Pois é, certeza intuitiva de que o Sol gira em torno da Terra ou de que a Terra gira em torno do Sol, ninguém jamais teve, nem poderá ter, a não ser que o nego saia da Terra, observe de longe, saia do sistema solar, né? Observe de longe durante tempo suficiente, sem dormir, você está entendendo? E daí ele vai ver uma coisa em torno da outra, ele diz, ah, agora entendi como é que é, agora tem intuição. Uma analogia poderia ser, nesses casos dos entes invisíveis, como fóton e elétron, alguém fazer essas conjecturas sobre o Sol virar em torno da Terra ou a Terra em torno do Sol, olhando somente a sombra, sem nunca ter visto o Sol? Você pode, sem dúvida, você pode conjeturar a partir de indícios muito pequenos. Às vezes a sua conjetura pode estar até certa, mas ela nunca será intuitiva. Vocês falam, conjetura é uma criação mental, uma articulação, é uma construção mental. Tá certo? Veja, a diferença entre o que é dado e o que é construído, o que está na nossa cara e o que fomos nós que inventamos, é a diferença crucial. Só que você vê filósofos treinados, PhD, professor, tal, que não sabe fazer essa distinção. Por isso acredita que, por exemplo, o geocentrismo é intuitivo e a verdade é contra-intuitiva. Se a gente diz isso, ele está provando que, vamos dizer, as bases elementares da filosofia ele não conhece, ele não domina. A distinção do dado e construído é uma dessas bases. Agora, quando você está muito acostumado com uma certa crença, ela lhe parece intuitiva. Ou você pode dizer que é intuitiva porque você sente que você está vendo assim. Mas se você analisar, você vai ver que você nunca viu assim. Que você apenas montou isso mentalmente. Se não é aquele negócio do meu professor de geometria, aquele negócio do ponto. O ponto não mede nada, mas somando vários pontos dá uma reta. Eu disse, professor, como é que somando vários nadas pode dar alguma coisa? Ele me respondeu, isso é intuitivo. Porra, aí paralisou a minha inteligência. Eu larguei a aula do senhor, eu disse, não assisto mais essa aula. Não é que eu não gosto do senhor, não é que eu tenho alguma coisa, não é que eu sou rebelde. É que eu estou ficando louco. Isso aí vai me endoidar. Então, olha, isso aí é uma coisa importante. Tem coisas que você tem que se recusar a aprender. Então, eu não quero aprender isso agora. Por quê? Porque está criando mais confusão do que você consegue resolver e ao mesmo tempo você não consegue conviver com a confusão. Se eu não tivesse curiosidade em geometria, se eu não quisesse aprender geometria, eu não teria tido esse problema. O professor fala, eu digo, ah, tá bom, vamos. É só para passar dinheiro. Mas eu queria saber realmente, né? Então, nesse caso, bom, chegou assim, a perplexidade intolerável. Em outros casos, não. Pode ser que o professor de outra matéria falaram tanta besteira, eu passei por cima. Mas ali eu queria saber, realmente. Né? Quer dizer, ah, você não gostava de matemática? Falou, como não? Eu adorava. Até esse dia. Eu falei, agora não quero mais, não brinco mais. Aqui, Hélio Souza. A disputa entre nominalista e realista, em certa medida, não é a mesma disputa que se observa hoje, pelo menos um eco continua ressoando, no qual os nominalistas ganharam a briga. Sim, eles ganharam por uma convenção universitária. Não é isso? Porém, você vê, pelo que eu estou dizendo aqui, eu vou até além da teoria dos nominalistas, dos realistas. Porque os realistas realmente se baseiam na teoria aristotélica da abstração. Quer dizer, você vê o objeto sensível e a sua inteligência apreende, né, a forma essencial. Quer dizer, você tem a forma física, a forma visível, ou esquema fático, como se diz. Você tem o esquema do fato e você, daí você tira um esquema eidético. Bom, eu vou até um pouco além, porque ora, você extraindo ou não, a forma inteligível está lá e ela se mostra fisicamente. Está entendendo? Quer dizer, não são operações distintas, que primeiro você percebe o objeto e depois você apreende a forma intelectiva dele. Quando São Tomás explica isso, ele está dizendo a ordem lógica desta operação e não a ordem temporal. Temporalmente, as duas coisas dão ao mesmo tempo. Quer dizer, eu vi o gato com a sua forma inteligível, da espécie gato. E vi até mais alguma coisa, que é a diferença entre ele e outros membros possíveis da mesma espécie. Veja, não se trata nem mesmo de entrar na discussão nominalismo e realismo. Quando você chega, ele diz, eu mesmo já fui colocado de escanteio por não concordar com isso. Vi de sucesso acadêmico Derrida com desconstrucionismo, entre outros. Veja, isso aí já foi muito além do nominalismo, isso não é nominalismo mais. Tá certo? Isso aí é o nominalismo somado ao negócio kantiano. Então a coisa complica formidavelmente. Mas eu não vejo por que nós temos que aceitar tudo isso. A universidade é assim, é a maior produtora de confusão e de ignorância que existe no mundo. A universidade não foi concebida para ser assim. Se você ler o livro do Kenneth Minogue, que chama O Conceito de Universidade, que é um belíssimo livro, ele mostra ali que as universidades surgiram como clubes de aficionados, que eram pessoas que queriam saber alguma coisa. Então elas se cotizavam e mandavam vir um professor célebre, etc, etc. Então, quer dizer, o desejo de conhecimento para essas pessoas era como o de vocês aqui. Por que vocês estão fazendo esse curso? Porque vocês querem um emprego? Hã? Porque vocês querem uma verba estatal? Vocês querem ser gostosões? Não, vocês estão querendo saber mesmo. Então a universidade era como isto aqui. Ela surge com a mesma motivação e a mesma estrutura deste curso. Com a diferença que não era por internet, né? Você tinha que mandar vir o professor. Não é como o governo brasileiro que manda os alunos. Então, era uma coisa muitíssimo séria e de verdadeira devoção. Com o tempo, a universidade adquire funções secundárias. Ela começa a servir para formar os funcionários públicos, para formar o alto clero, formar os governantes, etc, etc. Bom, essa segunda função acaba se sobrepondo à primeira, naquele sentido da frase do Nietzsche que alguém colocou, frase muito bem-vinda, tá certo? E se você é um filósofo para trabalhar para o Estado, então você já tem que desistir da busca da verdade no mesmo instante. Você tem que fazer o que o Estado mandar. Tá certo? E à medida que a universidade vai desempenhando funções cada vez mais importantes na constituição não só do Estado, mas das empresas privadas, ela perde completamente o sentido originário. Então, isso quer dizer que 99% da produção de qualquer universidade é pseudociência, pseudoconhecimento. 99%. Essa analogia ser verdadeira ou falsa é importante para mim. Tentar entender a forma inteligível de fótons, elétrons, é como a do gato que o senhor deu como exemplo. Mas não vendo o gato, vendo apenas... Não, você não pode entender a forma inteligível de um fóton porque ele não é um objeto de intuição. Como tentar aprender um gato vendo apenas a pegada dele. Se você está vendo apenas a pegada dele, você o está conjeturando, você não está intuindo. Uhum. Você está entendendo? Uhum. A pegada de um gato pode ser muito parecida com a de muitos outros animais. Então você tem a intuição do quê? Da pegada. Só o que está presente é a pegada. O resto é tudo conjeturação. Portanto, aí você entrou no racional. O racional é conhecimento, não. Ele é conhecimento da possibilidade, do esquema de possibilidades. É? E como tal, esse esquema de possibilidades, quando você o concebeu, você olha e você o está intuindo. Mas está intuindo o esquema de possibilidades e não uma coisa, não um ente. Entendeu? Quer dizer, a razão é tudo construção nossa. É uma construção que nós fazemos, né? E essa construção, por sua vez, ela tem que ser intuída. Se você não intui nem os seus próprios pensamentos, como é que você vai intuir alguma outra coisa? Não é isso? Então vamos lá. Marcelo Rondon pergunta, é possível que os filósofos da modernidade sabiam que distanciar o ser humano da experiência real iria possibilitar e abrir caminho para o materialismo e controle estatal? Você veja, essa separação que é feita pelo Kant, nós vimos aqui, aulas atrás, o projeto do Kant, né, de um Estado mundial inteiramente administrado, o Estado da razão. Tá certo? E essas distinções servem para isso. Depois, esse projeto vai tomando outras figuras, que não foi Kant que inventou, né? Mas o precedente foi ele que abriu. Helder Pereira pergunta, alunos de 15 anos de curso de teologia dogmática nos colégios Fomento, em Portugal, aprendem que existe uma diferença entre a separação nominal das características das coisas e as próprias coisas em si na realidade. Existe uma distinção, meu Deus do céu, não uma separação. Né? Por exemplo, é um erro considerar, tal como Richard Dawkins em God Delusion, que as características nominais de Deus, onipotência, onisciência, etc., estão separáveis de Deus na realidade. Mas não, você faz uma abstração, quer dizer, você distingue uma coisa de outra e depois você acha que elas estão separadas. Mas elas, você não poderia abstraí-las se elas não estivessem dadas no próprio objeto. Né? Agora, no caso de Deus, isso é diferente, porque Deus, enquanto tal, não é objeto de intuição. A presença, a ação de Deus, sim. Isso sim, você intui isso. Né? Mas o próprio Deus fala, não, ele não pode ser objeto de intuição, de maneira alguma. Né? Agora, então você pode apreender certas características ou certas ações de Deus. Então, por causa disso, na discussão teológica surgem todas essas dificuldades. Então, é justamente por isto que você conhece de Deus o que ele quer que você conheça. Então, aquilo que ele te deu na revelação, ou aquilo que ele te deu através da ação dele. A ação é esta que, por sua vez, é manifesta, é física e é perceptível. Tá certo? Então, é por isso, digamos, que uma teologia racional, ela vai até certo ponto e tem que parar. Quer dizer, se o próprio Deus não se revela, não tem como conhecê-lo. Você tem como conhecer o conceito de Deus. Né? E o conceito de Deus, bom, todo mundo tem, todos os filósofos têm, as religiões várias tiveram, etc., etc. Mas o conhecimento de Deus só tem dois jeitos, até a presença dele, presença que você não vai intuir na sua totalidade, né, isso você vai ver só por aspectos, ou a própria ajuda que ele te dá, quer dizer, a revelação. Presença, revelação e a ação de Deus. Isso é tudo que você pode conhecer. Querer ir além disso é, de certo modo, contraditório com a própria natureza do objeto. Se você está dizendo que Deus é infinito, bom, não pode haver uma intuição, vamos dizer, do infinito presente. Agora aqui, Tauan Monteiro, também pergunta muito bem-vinda. Não entendi bem a explicação sobre a visão como parte integrante do todo na intuição e não apenas como meio de captação. Os casos de morte próxima, né, na verdade morte próxima, casos próximos à morte, similares à morte, né? Quando a pessoa consegue descrever o ambiente físico ao redor do corpo, até mesmo descrever lugares e situações distantes das localizações de seus corpos, na verdade não mostra com sentido só apenas um canal de ação para a intuição. Se houve uma intuição visiva, como se diz, intuição de objetos visíveis, é porque algum órgão de visão tem. Né? Não precisa ser este órgão corporal. Agora, por exemplo, você... você está num estado de similar à morte, e você está num outro lugar, distante, a quilômetros, e você vê coisas, vê pessoas, e você se vê, inclusive, a você mesmo, que forma você tinha? Você tinha a forma de um coelho? Né? A forma de uma bola de futebol? Não, você tinha a sua forma, visível, com esta mesma estrutura corporal, só que não preenchida de carne. Preenchida de algum outro matéria espiritual que nós mal conseguimos conceber. Mas ali, digo, nessa sua forma imaterial, entre aspas, o olho era distinto do pé? Ou era tudo a mesma coisa? Você era apenas um olho? Ou uma sensibilidade visível sem corpo? Não, você não era, você tinha um corpo. Então, isso quer dizer que algo da nossa forma corporal se preserva. E, na verdade, essa é a definição de Aristóteles. A alma é a forma do corpo. Se a forma permanece quando a matéria é extinta, nesta forma prevalecem as mesmas distinções que existem na forma corporal, tal como encarnada nesta matéria. Estão entendendo? Então, se eu digo aqui, enquanto estamos aqui neste mundo, com esta matéria, o nosso olho é, vamos dizer, parte nossa, ele não é um instrumento separado, né? Ele não é distinto da minha capacidade visiva. A capacidade visiva é o próprio olho, né? E a articulação dele com o resto, né? No corpo imaterial prevalece a mesmíssima distinção, né? Quer dizer, com esta matéria ou sem matéria, ou com a matéria sutil, como queiram, tá certo? Prevalece a mesma forma, né? E nesta forma o olho é, vamos dizer, a parte sua que capta as qualidades visíveis, as qualidades sensíveis correspondentes à visão. Portanto, com esse corpo ou sem esse corpo, prevalece a mesma coisa. Isso quer dizer que Deus concebeu o nosso corpo como uma forma integral. Não é como um mero agregado de órgãos, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta que dê para responder hoje. Paulo Galindo pergunta: o que pode indicar que minha capacidade intuitiva está inibida? Você poderia comentar brevemente a teoria de Heidegger sobre o surgimento totalitário? Não, seria muito comprido aqui, mas isso está online. Se você pegar a conferência que eu dei na Hebraica, né, eu fiz essa conferência acho que 3 ou 4 vezes, tá certo? Eu fiz numa entidade judaica de Porto Alegre, eu fiz na Hebraica, eu fiz no Clube Israelita do Rio de Janeiro e acho que fiz num quarto lugar que eu não estou conseguindo lembrar. Mais ou menos, esquematicamente, é a mesma conferência. Eu tenho certeza que a da Hebraica está gravada e está no YouTube. Chama-se O Totalitarismo Islâmico Herdeiro do Comunismo e do Nazismo. Se você procura com este título, você vai achar. Felipe Ribeiro de Oliveira pergunta: dividir o sujeito do objeto e da percepção fecha a porta para o transcendente e torna o reconhecimento das visões míticas impossível? Torna. Claro, porque o que quer que você perceba vai ser sempre atribuído ao sujeito. Não tem objeto mais. Quer dizer, o objeto se torna inacessível, toda coisa em si que é inapreensível do Kant, né? Então, isso quer dizer que se o próprio Deus vier para você na sua frente e se mostrar para você, tá certo? Você vai dizer: bom, isso é apenas uma projeção das formas, da estrutura da minha percepção. Se até com objetos físicos você vai fazer isso, como é que com um objeto mais sutil você não vai fazer? É isso. Então, por exemplo, toda a ciência do discernimento dos espíritos, que é você saber de onde vêm as suas inspirações, as suas ideias, se torna absolutamente impossível. Tem outras perguntas interessantes aqui, mas seriam mais... Muito bem. Qual é aqui... Reinaldo Bertone pergunta: qual é a relação entre círculo de latência e existência? Tá certo? Eu digo, bom, aquilo que não tem existência não tem círculo de latência, tem apenas possibilidades teóricas. Perceber o círculo de latência não é a mesma coisa que perceber todo o círculo de possibilidades. O círculo de latência, vamos dizer, ele tem um limite, uma fronteira um pouco indefinida. Você não está percebendo o círculo inteiro de possibilidades. O círculo inteiro de possibilidades só Deus percebe. Então, você percebe que há, vamos dizer, uma, em torno do ente que você está percebendo, existe um conjunto de possibilidades que você não percebe exatamente como possibilidades no sentido teórico da coisa. Você percebe como forças atuantes. Por exemplo, se você pega um doce e dá o doce para uma pessoa. Você não poderia fazer isto se você não tivesse uma ideia de que a pessoa sente o gosto mais ou menos como você. Não é isto? Eu digo, bom, isto é apenas uma conjetura que você faz, tá certo? Ou o fato de você... Veja, você sentiu o gosto doce quando você pôs aquele objeto na boca. Muito bem. Em vez de você perguntar o que me garante que o outro vai sentir o mesmo gosto, ou será que isto não é apenas uma conjetura que eu fiz, uma possibilidade? Eu digo, muito bem. Qual é a possibilidade que existe de que um ser com uma estrutura corporal igual à sua percebe e sinta as coisas de maneira radicalmente diferente? Essa possibilidade ela é tão rebuscada que a pergunta tinha que ser o contrário. Não é isso? Então, como que eu sei, como eu posso provar para mim mesmo que o meu semelhante é meu semelhante? Eu digo, faça a pergunta contrária, prove que ele é diferente. É? E você vai ver que isso é quase impossível. Portanto, você perceber a sua própria condição de ser humano implica que você perceba a dos outros. É? Agora, você pensar que só você é humano e os outros podem ser outra coisa, é claro que é um estado patológico. Você percebe a sua humanidade pelo tipo de relação que você consegue ter com os outros. É? Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. É? O amor humano, toda a comunicação humana, tá certo? É concebível a condição humana sem a comunicação humana? Claro que não. Portanto, eu não preciso de uma prova de que o outro tem a mesma estrutura de percepção que eu, né? Isso de que vai perceber as coisas mais ou menos de maneira compatível com a minha. Eu não preciso desta prova. Eu só preciso desta prova se eu hipoteticamente os colocar fora da condição humana e raciocinar como se eu fosse o único ser humano. Você vê que é uma coisa tremendamente artificiosa e injustificável, logicamente. Mas a partir da hora que o indivíduo decidiu fazer essa operação, fala, nada mais o seguro. Então ele começa a necessitar de provas de coisas que ele tem obrigação de saber antes da prova e que são, por sua vez, a base de toda a prova possível. Por exemplo, você está me vendo, por que que eu tenho que provar para mim mesmo que você é um ser humano? Tá certo? E se o simples fato de eu estar falando com você já pressupõe isto? Então, nós temos que raciocinar a partir das condições que tornam a nossa experiência possível. Não inventar experiências hipotéticas e raciocinar a partir delas. Isso aí, vamos dizer, é a famosa confusão do dado e do construído. Tem muitas filosofias inteiras que partem simplesmente dessa confusão. Eu já dei aqui o exemplo do David Hume, do homem que cai da escada, não é? Então, se você separa, vamos dizer, o resultado efetivo de uma ação, e você diz, não, fui eu que conectei o começo da ação com o fim da ação por meio de um conceito de causa que eu enxertei nela. Eu digo, bom, você caiu da escada, você não chegou no chão ainda, mas tá no meio do caminho. Né? E no meio do caminho você vai parar aquele processo e dizer, não há conexão entre uma coisa e outra, eu é que estou enxertando a noção de causa aqui. Quer dizer, eu chego lá embaixo, esborracho a minha cabeça no chão, né? E digo, não foi a minha queda que provocou este resultado, foi Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu conectei uma coisa racionalmente pela noção de causa. Digo, isso é inteiramente absurdo, porque está, primeiro, subdividindo um processo que não está subdividido. Você está distinguindo capítulos de uma ação, tá certo? Que em si mesma é contínua. Você dividiu o começo do fim, mas foi você que dividiu. Então, não é que você conectou o princípio e o fim da ação por um enxerto de uma noção de causa. Não, você subdividiu mentalmente um processo unitário. Está entendendo? Então, isso quer dizer que David Hume, que não é nenhuma besta quadrada, tá certo? Ele inverte o processo abstrativo. Ele toma como concreto o que é abstrato e como abstrato o que é concreto. E daí, é claro, surge uma série de problemas insolúveis. Kant, por sua vez, toma esses problemas insolúveis tremendamente a sério e se crê obrigado a responder ao David Hume sem contestar o David Hume. Ele está aí um monte de problemas que não existem, criados por uma abstração errada feita no início do processo. Estão entendendo? É por isso que, vamos dizer, eu considero que os filósofos modernos são muito inferiores a Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles não cometiam esse erro, esse tipo de erro. Eles sabiam o que estavam fazendo. Né? A partir de um certo momento, é quando os escolásticos aprimoram, veja, quando eles aprimoram a arte da demonstração lógica, a partir daí começa essas burradas. Está entendendo? Porque o estudo dessas coisas, você começa a aprimorar a arte da demonstração lógica, na mesma medida você paralisa a sua intuição lógica. Está entendendo? Isso quer dizer que lógica é uma coisa que é para você estudar moderadamente. Né? Se você entrar a fundo no estudo da lógica, eu digo que você nunca mais vai sair de lá. Você vai ficar lá e é só isso que você vai conseguir fazer. O resto você não consegue mais. Né? Lembre-se sempre do verso do Dante, né? Que o diabo fala para ele: forse tu non pensavi che io logico fosse. Talvez você não sabia que eu era lógico. Tá certo? Então, a lógica tem um elemento, forte elemento de magia. Tá certo? Muito bem, eu acho que por hoje é só. Espero que tudo tenha ficado claro. Não sei se ficou. Se não ficou, na próxima aula tentaremos corrigir. Se houver mais. Alguém precisa mais algum esclarecimento desse tipo, peça, ou então espere até que a gente volte, depois de percorrer mais um círculo, volte a este aspecto de novo. Cada vez que a gente retorna ao mesmo tema, depois de ter seguido um círculo, esse tema se torna mais enriquecido e mais concreto para vocês. É nessas conexões que a gente acaba, nessas ligações que a gente faz, que os objetos acabam adquirindo uma espécie de uma presença para nós, assim como um desenhista é conectando vários traços que ele cria, vamos dizer, esta tridimensionalidade, esta impressão de tridimensionalidade. Né? Então, muito bem. Eu acho que é só isso. Tem algum aviso? Não. Bom, para o próximo curso que eu vou dar aqui, nós estamos preparando uma surpresa que vocês vão adorar, mas eu não posso dizer por enquanto, é segredo. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.